Atlas 6312, maintain holding point. Traffic burst from Dunn on short line of runway 10. After it's clear to line up and wait. Okay, upper distress, count final line up and wait on 359, no solo 09, 219. Ocean S6312, clear now to take off, runway 10, wind is 170 degrees and 0 knots. Salvador, Salvador, decola da pista 17, após a decolagem com voo direita na saída Argo, após, conforme rota. Nível 060, transponda 5006, controle 120, décima 8. Romeu Golf Vitor, o planejamento está correto, com o piso da B? 1-1, Salvador de Paz, 1-2-0-2-1-8. 0-0, Oi, bom dia, voo 1-1-6-0, sinal ILS baixado e travado. Voo 1-1-6-0, tráfego avistado, continua aproximação, guarda de pista na 0 livre, tráfego 37 da companhia, alinhando, aguardando a autorização de decolagem. Aguardando pista livre, voo 1-1-6-0. Channel 6312, with a contact train departure, climb the via Puka departure set level 350. Via 350, Ocean 6312. 2196, autorizado decolagem, pista na 0, vento 90 graus, 109. Autorizado decolagem, pista 10, 12, 19. decolado, mantém a posição. Tudo bem, senhor. Adicionei, confirme, pessoas a bordo, altitude de procedimento. Zero, pouso autorizado, pista na zero, vento 180 graus, 10 nós. Pouso autorizado na zero, voo 1160. Alá. Decola os 12, 208, bom voo. 20, decima 8, voo 2196, obrigado, boa tarde. Bom dia. Boa. Controle Salvador, voo 2196, bom dia, passa 1600 pés, saída da El. Confirme. 3004. 1196, contato radar, decolagem, sub avião saída da El, para o nível 340. Nível 340, voo 2196. Azul 9170 autorizado, taxa direita ainda até o ponto de espera da pista no zero, no ponto de espera torno 98, decimal 95, quem negão no 020. No 020 no PNH, direita ainda chama 11895 no ponto de espera, 91. A 3859 autorizado de Juliette, portão 04. Juliette 04. Até onde prossegue o voo local? Vai sair na arbola direto e qual é o procedimento de voo? Tente informar, só para informar o controle, chame na papá. O número 60 no solo 104, livre na Fox, chame no 11. Fox 2-1-1, até mais. Portando Sierra, autorizado Sierra November Romeo Uniforme no 090, direto conforme o plano. Decola da pista no 7, curva à esquerda, saída Lotar, 120, decimal 8, 5544. O conflito autorizado, né, Matheus, no 7. Gente, eu ainda não recebo, tá aqui me transpondo. E eu parti do voo com a captura. Bom dia, voo 1-1-10-0 na alta. Autorizado ANR decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3-9. Autorizado ANR decolar, 1-0, 1-9-1-7. Portando Sierra, tá na data, prossegue, possível. Do 1 mil pés, Manati, decolando 1-7, curva direita, corrida axé, controle em 120.8, a torre em 118.95, aciona 0132, a torre de Leto Sierra. A torre em 18.95, prossegue, tem um bom voo. Então, Juliette, se é operacionamento, parte 4, chame o táxi. Salvador,

e a rota do plano de voo, Abertulo 10, Taubaté, decola da P10, primeira coroa direita, da Euleda Motiva, 120.85036, o controle. Correto, um pronto. Mike Charlie Alfa, confirme o nível. Puxa, a Rafa, outro zero, tem um ponto de espera da 1000. Chame para a decolagem. Pode fazer a ação. Meu golfe fica autorizado, decolagem 97, vento de prua com 12 nós. Eu vou ter. 2, 1, 9, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Capitão Mike Charlie Alpha, pronto, cópia? Charlie Alpha, autorizado. Salvador, Salvador, decola da pistão na 7, após a decolagem, curva direita, na saída árvore, após direto rota do plano de voo. Nível 060, transponder 5015, controle 120, decimal 8. Colombo, Vitor, decola os 20, com o chame controle 208, até a volta. Obrigado. Azul 2590 com a Lima na sua esquerda. Azul 2590 até a notificação. Olha, Salvador de Papatango, Romeu Golfito. Fechamento correto, confio o pátio. Acionamento táxi de colagem por Vuno no 8, decimal 95, quem nega 1021. Capitão Romeu Golfito, contato radar de colagem, supervia sair da arma para o número 060. Golfito. Mike Charlie Alpha, tô usando o chum táxi. Sim, chegou. Até o Juliette ser autorizado ali, aí decolar. Pistão na 7, vento 180 graus, 1200. Mantenha sobre a voo, mais 10 mil. Mantenha sobre a voo, mais 10 mil. Alfa Tancheira, após o circo, acho que autorizado, o Alena B. Salvador Azul 2590, solicita a descida. 2590, descida mais para nível 070, existe na 021. 070 na 021, Azul 2590. Alfa Serra 65, o hotel de Lúcia. Ah, ok, não tem nome não, só siga amigo. É da... Tô fã do aeroporto. Ah, ok, gente. Transfere controle em 208 até a volta, para o Juliette. 208 até a volta, obrigado. Comando November Suíte, pronto, cópia. November Suíte, autorizado, Serra, November Vitor Romeu. Decola da pistão no 7, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 1 no meu pé. Acena 0156, controle 120, deixa o 1251, altera 13395 por centro de fita, 9170, bom dia. Controle, bom dia, Papa Romeu, hotel de 10 serras. Tanque Serra autorizado decolagem, pista 97, vento 12, 160 graus, 109. Ok. Aqui, 0125, até o da Serra. 0125, estou vendo. Eu vou entrar no Whisky, informo que tá cortando a partir do autorizado Vera Cruz. Claro. Autorizado direto na Manati, meu pai, eu vou direto certo. Sim, direto na Manati, meu pai, eu vou certo. Só tô com meu novo, novembro das coisas que não escuta. Novamente eu ouvi o corte, cotejo com a torre, 198 decimal 95, QNH1021. Augusto, doutor, confirma? Valeu, confirma. Augusto, doutor, confirma esse tempo total de voo. Ah, dá previsto mais 1h15 aproximadamente. Minha, chame 208, não vou ficar bom. 208, Alfa Tancheira, grato. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Alfa Tancheira, transfere. Papapapá, Alfa Tancheira, contato radar na decolagem, supervisor da Leopard para nível 090. Via Lotar 090, Alfa Tancheira. Passando Lixia para não sobrevão, com mais vídeo, mais que a gente não deu. Lixia, não é. Hello. comunicações. Você sobrevoa mais 2 minutos em cima de filha, aí chama pra pouso em CRG. Azul 2590, esperando 050. 050, azul 2590. Senhor, controle. Prossiga. Controle, senhor, controle chamado para pouso. Aguarde. Para 2000, 10, 1021, ILS aqui, reportar estabilizado, 2590. Romeu, e agora escuta a Eu acho que eu esqueci, gostei de posicionar a autorização. Mas acho que está correto. Quando pronto, autorizado, alinhar e decolar. Pista na 7, vento 1970 graus, 129. Comandão, muito bom dia novamente. Hoje é 6391, autorização para Guarulhos 360. Ok, ciente. Então, para autorizar alinhar e reporte iniciando, 997. 0, saída da El Líder, Motiva. Decolar da pista na 0, faça decolagem, primeira curva, direita. Transponde 5041, no controle 120.8. Sete, o Schneider 3, como entendeu, está autorizado para Guarulhos, 360, após o Lô, 10. Após ser aí, e roda conforme o plano. Saída é a Dael, venda ótima. Decola da 10 com curva direita. 5041 no transponder e 1208 para o controle. O Schneider, Eia 311, posição 2, com informação Lima. O Schneider 311, com o seu chamado correto, estamos prontos, o feedback está na mesa. Parabéns. Romulo 3663, para o Tibete de acionamento na posição 8. A 3663 está livre, relatório. Sim, a 3663 está de estacionamento na posição. Então, certo, autorizaria a pré direta de GTA Novembro Romeo Uniforme a 053. Autorizado, direto destino Alfa Tango Sierra. Direto destino na 053, Alfa Tango Sierra. Vento 170 com 12, novembro mais crítico. Foi LS azul 2590 com capaleta. Azul 2590, compartilha sinal LS, X-Ray, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Em Salvador agora, obrigado, senhor. Visual com Serra Índia, acendia pra pouso, mais 7 mil. 78 Romeu, levanta livre. 78 Romeu. Liberando, bom dia, Romeu. 190, ajuste 1020, vento 170 graus, 12 nós. Informação de tráfego, Papa 28 Romeu, decolando da pista auxiliar com prova litoral, não interfere na sua aproximação. Pista na zero livre, pouso autorizado. Sente, pista no zero limpo, pouso autorizado, azul 2590, sente o tráfego. Novembro, eu acho que o risco decola da... decola aos 3-4, direita na Shadow 08, dá volta a volta. Fica na Shadow 08, até o agresso, whisky. Salvador, bom dia, Papa Romeu, novembro nosso uísque, decola e transfere. Romeu, novembro nosso uísque, quer ser condições visuais, meu pois, no corredor Axé, informe através do farol da barra. Vou parar no, através do farol da barra, o novembro nosso uísque. Desse montanha de 0050, autorizou da chegada mar. Então, você falou algum desvio? Ah, essa é apenas 053 para o destino, Alfa Tango Sierra. Tio Romeu Golfo Vitor, não atrasa no setor de conhecimento do controle, frequência Lua número 345 para alto do tráfego da localidade e chame no retorno, Salvador. Salvo, Altímetro marca 1021 agora. Por 648, eu assino a identificação, deixe manter o nível de voo 060, autorizado da chegada à área. Bom dia, Azul 2590, procede Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição é a 4, Romeu no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, até a 4, Romeu, 2, para ligar. Assina a inscrição, deixe uma cena de voo 070, atrasada da chegada na área. 070 na área, eu vou no 124. É 6319, livre, puxa, tá aqui. Salvador, T3663, pronto, ponto 0, 1, 0. Ponto 3663, autorizado, linha, que decolar pistão 0, vento 1, 70 graus, com 1, 0, 9. Livre linha, decolado, 1, 0, T3663. Então, 184, reduzindo velocidade para 2, 3, 0, 9. Vou direto de TAP. Correto. Recebo a altimetria de 1200 pés, altimetria Salvador 9020. Gente, confirmado, batendo 1000 pés, corredor, até, fazendo a nossa vida. Teste. Cordial, esse é o T3659, está sendo a informação Lima, autorização de tráfego coletiva. T3659, está autorizado, Sierra Bravo Charleston, nível 360. Já falou da 1-0, construtor Silva Saída Arbo, Elefa, onde intercepta o Zulu 2-1 e pré-segue conforme o outro plano apresentado. Após decolagem, curva à direita, aciona 5-0-2-4 e controle 1-2-0 do sinal. controle 120? 120, com sinal 8. 208 é o controle, autorizando 300 para Curitiba. 190 com curva direita, Árvore Elefa, 321 no posto conforme. 02, 4 das contas, para o 3259. Nível autorizado ao 360, me chame como totalmente pronto para o push no 4. Chama lá. O 3359 está pronto, está presente no 04. Gente, é o número 2 nesse setor, mantendo a minha escuta aguardando para push. Aguardar. Olha, o Alfa Ferroviário está na proa direta dirigindo o Alfa, auxiliar de manter. Para a eu sou que voasse na proa de Conde a partir de agora. Sim, então, Alfa Ferroviário. O Assist-1, Calc Identification, você não mantém porque leva o 040, que é um bom level. Olha, Alfa Lima, mantém o 97. Ficou a travessia da 1027. Você conferiu da presença no X45? Não há atraso no setor de conhecimento e controle. Correto, você para 2010, o altímetro em Salvador, 1020, livre e lenta, que foi. Chame estabilidade no curso do operador, chame a meta 250. Para 3254, fazendo com o tipo de sol, assim que o tráfego do avião que liberar a cauda tem nível 2 de sanidade. 3859 já. Afirma, copiou? Afirma então. Então 3859 vai iniciar a chamada para o carro. Coordenando com a equipe de sol, aguardando a liberação da Bianca Calda. Tá, 3259. Guarda o avião. Yeah. 184, reduzindo a velocidade para 2009. Zanfloy, gol no 184. Estimativa é seguir tráfego à frente, acompanhou 737-200, 10 milhas à frente com 229 ground speed. Ok, está reduzindo. Né? 48, autorizada descida para 3 mil pés, altímetro em Salvador 1020, aguarde o final do ILS. Atingiu 3 mil, liberado, 1020. Confirmando, aguarde a final do ILS, descida para 3 com 1020 no altímetro. Ah, posição, aguardando então. Bom, a posição para 3000 com 1020. 0 graus, 1 ou 1 ou 9? A gente decola com 1 metro. Tá. A linha do piloto no centro, mais pelão. Flight Alien, autorizado, colégio 17, vento 1,60 graus, 1,09. A gente tem 1,7, mais pelão. Eu sou 3663, seria possível voar morte, Fábio? Aguarde a possibilidade de 3663. 5.10, o time da instaladora 1020. Você comigo com ele, gente, obrigado. Tchale Alfa, decola os 47208, devolve. 208? Afirma. Obrigado. Controle o Papa Tango Mike, olha. Você Tiago Maia, Charlie Alpha, contato radar na decolagem. Sumo Rio, Arbor. Correio. Matéria 302, altímetro em Salvador, 1020. Ah, saiu da Alpha. Arbor. 31 Arbor, até o Maia, Charlie Alpha. Está autorizado o táxi via Índia e Alfa, quando no ponto de espera a torre 118 decimal 95. A altimetro marca 1021. 1021, Índia e Alfa, quando espera 115.18. 95.14, 300 na voa. Salvador 09, confio. Cruzeiro 04. Silêncio Guardião 04, está autorizado até a rocha, estando pronto, ingresso e decolagem. Chalé 631, decola as 4808. 808, né? Salvador, cordial, isso é o seu 3, 2, 5, 9, 0, 0, pronto. 360 after the child and send it up to the position. Ok. Yeah. My breath is going to be a second. 1-1. 350 completo a chama a torre salvadora em 1-1-8 decimal 95. 2-1-5-0-6-2-5-0. Pelo 648, desce para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1020, livre ali a sexo e chama estabilizado no localizador. Positivo, com 648 para 2020, livre ali a sexo para o localizador. Atchali Alpha, tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo ao nordeste, cruzando 4.500 pés, descida para 2.000 pés, equipamento é um Boeing 737-700. Tráfego adicional, 12 horas, 11 milhas, rumo ao nordeste, cruzando 060, descida para 5.000 pés. Quilômetro 737-700. Mantenha 3.000 pés até 25.000 de Salvador. Ah, sim, nós temos 3.000 até 25.000 do Mário Celó. Ativo parque na Aerostar. 1.4, tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3.000 pés, tráfego Embraer 120, Xingu. A atingir, corrijo. Para atingir, está reautorizado 4.000 pés. Altímetro no 020. Você vem para 4.000 no 020, gol no 184. Já 04, autorizado em AMT, pistão na sede. 184 e TAP 204 mil. 4, prossegue na chegada, no perfil lateral, estica 3.000 pés em vertido de tráfego, aguardando o cruzamento e a final do US. Então agora está autorizado 3.000. 4.000 pés, 4.000 pés em vertido de tráfego, está mantendo 3.000 pés. Aguarda o cruzamento do referido tráfego para prosseguir no ILS. Positivo. Na sua escuta. Com 648, complete a aproximação LF, chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 895, com 648. Salvador, bom dia, com 648. 020, continua a guarda de pista na 0 livre. Salvador, 648. Guardião, tá pronto? Bom dia, Xanar 6250. Prossegue via Alfa Juliette, vai pro 08, na parte principal. Alfa Juliette, para 08, estabilizado no localizador. 2000, reportar estabilizado, voo no 184. Voo de parte da sua outra, 11, não vai mais direto que pode, tá? 10 seconds. Stand by, Oceania 6311. Stand by. Interfere na sua aproximação, tráfego adicional é a Blues Deltan, rolando 90, guarde pista no 0 livre. Eu ativo, com 6437. 3896, assina a indicação, desse mantendo de voo 050, autorizando a chegada na área. Aguarde. 6311, fly direct to Mott intersection. Fly direct to Mott intersection, 6311, thank you. Partilhar para subir mantendo 060. Partilhar para subir no 060. Aproveita a pista no zero, guardando para o cruzamento da final da 28. Bom, control vento no zero, guardião 04. Só entre os 859, decola 53, controle 208. 208, boa. 7 de agora, frequência livre para coordenar com os tráficos locais. Fica atento a tráfego no, na região de Valença em exercício de TGL naquela localidade. Fica atento a mesmo. Ah, sim, ok. Pressão 2500, a visão. Muito obrigado pela sua bom. Salvador, muito bom dia. 3859 da TAM, 2000 pés. Na saída Arbor. 3859, contato na Dan Decolagem, submantém 360 via Arbor. Para deixar 360 Arbor, elefa 3859. Now 6311, contact now receive cell frequency 127.1, look at the 133.995. 127.1.3395, Oceania 6311. 1184, estabilizado, João. 1184, complete aproximação em LS, Oceania 2 Salvador em 118.95. 1295, obrigado, bom dia. 161, clear descend to 2,000 feet, Timor-San 1020, your final effect will approach to runway 10, call the establishment localized course. 161, clear to descend to 2,000 feet, 1020, clear for the ILS approach, call established, go 161. Go for the 5050, confere no 2098. Cortejamento está correto, me chama qual o próximo posto, qual foi o seu gate? Lá de 104, ciente, confirma, vai prosseguir litoral? Prosseguir litoral, 04. Transfere 208, quer volta, guardião 04. Tá bom. Na frente da Vesuvio Visuais, o número 3, corredor forte, informe na 20ª milha. Calma na 20ª milha, Guardião 04. Salvador, 3859 da TAM, pode voar elefa? Animal, que ingressou na pista, arremeta em frente, suba para 2000 pés e aguarde transferência de comunicações. 2000, está arremetendo. Tower says runway 1038 is impeccable to animal on the runway and you prepare holdover dune interception descend to 3000 feet to Mercedes 1020. Okay, 3000 and holding over dune interception, go 1021, 1621. That's correct, then it's your description. Okay. Commodore 3859. Siga certeza desse mapa. Podemos voar em Lepa? Obrigado, Lepa. Obrigado, Lepa. O controle em 120 do sinal 8. Nossa rota está prevista para Júlio Beto, Piraí, Tumbádia, para Júlio 44. Aqui você tem aí a via Taubaté, a próxima para Júlio 10 aí? É, para Júlio 10 Taubaté, que conta no meu sistema. Eu vou entrar em contato com a sala S, aguarda para uma nova autorização, ok? Então, aguarda para o cotejamento também ou o que é que eu proteja do seu computador? Aguarda para o cotejamento, que aí eu confirmo direitinho com o senhor e trago a cópia lá para o hospital, só para a gente checar essa divergência. Obrigadinho. Pela 648, ingressa via Juliette para 6200. 360, limite serão 2 milhas na proa. 360, o gol 1184. SN4 transponder 0132, o transponder, mantendo a regra de voo de 1500 pés, o último transponder no 020. Fechamos através do parque do Piaçu. Obrigado. 3896. Autorizado nível de voo 050, prepare espera na posição intacta em virtude de presença de animais na pista. Equipe da Infraero João Tatu está fazendo o procedimento previsto. Aguarde a aproximação. Permanece, vai aguardar a espera, porém, só que já está mantendo a velocidade 215, bastante reduzido. Aí toda informação da infraestrutura está tudo pronto, está programando aqui. Sete. Vamos tentar agilizar a aproximação, mas porém programa descida para o 050 com espera em tab inicialmente. Aguarde por novas instruções. Descida desce para 500 pés. Último transformador no 020. Pode descer. 3859, chame o centro Recife, as frequências 260, alterna 28.8. 260-288, até 3859, grato, um excelente dia. Acho que eu vi o Mike, ciente, Parque Honório Standard. Pode ser, na escuta. 84, mantém a prova. Esta é a curva à esquerda, senhor, será o número 2 na aproximação. Estamos aguardando o comunicado da TUI para continuar a aproximação às aeronaves. Salvador. Ok. Então, Juliana, escuta. Então, Juliana, desce para 500 pés, última entrada em Salvador, no 020. Benny, so many times for the approach for goal 161. Continue, maintain top order over Duna, Tex-Tex, stand by for approach. You'll be number one for approach, stand by. Okay, that's number one, stand by for 161, thank you. Nove e meia, mantenha conforme instruído, espera em tato no 050. Aguarde para prosseguir na aproximação. É, 3896. Controle Salvador, guardião 04. 04 vai retornar para Salvador. Chat, acontece em revisor visuais. Com a regra Salvador, informe ingressando no meu corredor Interlagos, na 04. Vamos lá, Interlagos 04. Autorizado cruzamento final no zero, reporte base 3 checado. Bom dia, reportará base 3 checado, B number 2 for approach, the traffic approaching good intersection for approach. Ok, we have 3 more minutes for unfolding, go on 61. But we don't have any estimate time for start approach. Stand by for the first extraction. Okay, I request the weather for Aracaju. Roger. Ingresso no corredor Interlago, Guardião 04. Chat. Informe na rota pera. Informe na rota cara 04. Você tem uma previsão? A torre já passou o controle.